vezes em silêncio a emoção me fala, num brilho do reflexo maravilhoso de sonho e de calma. Um raio de alegria iluminando a vida. Tua presença é mágica e suave numa noite linda. Eu tiro sua roupa, te vejo sorrir. A gente faz de tudo que o corpo pedir. E beija-me, e beija-me. Me vira pela vez, vem devora-me. E beija-me, se dá toda pra mim que eu pertenço a você. Abraça-me, e beija-me. Te amo em teu prazer, me mata de prazer. Já não sabe. Às vezes em silêncio a emoção me fala, um brilho do reflexo maravilhoso de sonho e de calma. Um raio de alegria iluminando a vida. Tua presença é mágica e suave numa noite linda. Eu tiro sua roupa, te vejo sorrir. A gente faz de tudo que o corpo pedir. E beija-me, e beija-me. Me vira pelo avesso, vem devora-me. E beija-me, se dá toda pra mim que eu pertenço a você. Abraça-me, e beija-me. Te amo em teu prazer, vem devora-me. E beija-me, se dá toda pra mim que eu pertenço a você. Abraça-me, e beija-me. Te amo em teu prazer, me mata de prazer. Se eu lembro outra assim, ó, só maior.